Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, Sente, presença livre para a coordenação. Nono 3, prossiga. De táxi, minha torre, ano 8, 295, Pelicano, ano 3. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 3, 4, 5. Já está acertado o hotel, você pode parar para ver se vai pista, publicando no 3. Para o táxi, tem 96 agora, o 435 alterna a caminho. Então 3304 autorizado, até o ponto de espera, via Indy Alpha, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste na 0 no 3, vamos voltar. 0 no 3, ajuste, o táxi é Indy Alpha, lá 2895, até 3304. Paulo Salvador, bom dia, Gol 1072, livrou na Fox. Livrou via Fox, Gol 1072, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, Gol 1072. Salvador, Ground Patrol, American Niner 820, request ATC clearance received, flight level 370. Marca 980, stand by, copy. Stand by. Solo, muito bom dia, TAM 3859. 3859, prossiga. Por gentileza, coordenação do 340 para Curitiba. Sente, número 2 para Copa Guard, o 3859 da TAM. Que é a saída prevista, qual seria? Abor Elefa. Eu não entendi. Abor Elefa. Ok. Para o táxi, o Chanel 6312, está com 140, 3 horas e 30, alterna Natal. Gente, agora para iniciar o táxi, o Chanel 6312. Guarda, 6312. São Salvador, bom dia, web 6729, informação Lima, 660, Guarulhos. Lima, confere ao número 3 para cópia, o Webjet 6729. Número 3, aguardando. Muda a posição em Aguete, explicando o número 3. Trip 5345, inicialmente táxi até a saída do patch 3, chama para ingressar no patch 1. Tá 3663, POB 1. 133, autonomia 4 horas e 5, alternando Galeão para o DAC. Então entra na Delta, vai chamar o Paulo em 121, decimal 9. Fator em 118, decimal 95, ajuste na 0 na 3. Autorizado, seu ponto espera no 0, via parte, Wind Alpha. Seu ponto espera 118, 95, 4663. O Chanel 63 e na 2 vai prosseguir como número 3 para o ponto de espera, vai seguir o Airbus da TAM. Quando pronto, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste na 0 e na 3. 7, seguindo o Airbus como número 3, o Oceanair 6312, seu ponto de espera 1295. Próxima Juliette, voo 1072. Modo Bravo, Oceanair 6311, runway 15, bom dia. Approved, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. We report before Juliet, 6311. Santa 3663, mantenha a posição no través do meia dúzia, por gentileza. Vai manter a posição no través do meia dúzia, 3663. 1072, ingresso Juliet para portão 01. Juliet 01, gol 1072. Agilizando, por gentileza, o 1072 da Gol. Obrigado aí, Flávio. O Salvador Pelicano no 359. Pelicano 1-2, mantenha a posição antes da Juliette. Mantendo a posição antes da Juliette, Pelicano 1-3. 04. Da 3663, pode prosseguir até o ponto de espera da pista no zero. Vai prosseguir até o ponto de espera no zero, 3663. Trip 5345, mantenha a posição antes do pátio, de ingressar no pátio 1, por gentileza. Aguardando. Meia 05, decoda 118, controle 120, decimal 8. 108, boa. Controle, boa, no 605, decoda. Gol no 605, contato radar, saída da El, sob manter nível de voo 360. Dael, 3-6, 3-0, Curitiba, nível 340. Via Upper Zulu 2-1, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da árvore Alefa, acena no transponder 5430 e o controle 120, decimal 8. Afirmativo Curitiba, aprovado 340 pela Upper Zulu 2-1, decola da 1-0, curva na direita, árvore Alefa, saída. Transponder 5430, controle 120, decimal 8, TAN 3859, posição 09. Está corretivo e pronto para o pushback e acionamento, TAN 3859. Demora. Trip 5345, vai seguir o Airbus da Avianca como número 3, no ponto de espera torre, 118, decimal 95, ajuste na 0 na 3. Livre de decolagem, 5-0, TAN 3664. Ponte espera no 0, TAN 3663. 3663, depois da rolagem do Airbus da Companhia Lima, tem cabeceiro no 0. Ponte decolagem da Companhia Lima, se mantém no 0, 3663. Zulu e após conforme a rota do plano. Acende no transponder 5441 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 360. Guarulhos, Angola, Zona 0, curva direita, da El, Linda, Brin, Delta, Brin, Lona, Meia, Bravo, até o Zulu. Aciona 5441, eu controle 1208, o 6729, posição 2. Está corretinho e pronto para o pushback, objetivo é 729. Bom, estava pronto para sair da pushback, vai ser da nave. Pelicano 1-3, ingresso Juliette, Pate 1, Índia e Alfa. Na ponta de espera vai chamar a torre em 118, decimal 95, ajuste na 0 no 3. Juliette, Pate 1, Índia e Alfa. 0 no 3, torre, 3304, passo 1600 pés. Latam 3304, contato radar, saída Arbor, submanter nível de voo 360. Arbor, sobe ao 360, Latam 3304. Tan 3163, livre decolagem, pistão no zero, ventura no 00 graus, 1 no 0 não. Pode dar decolagem, pistão no zero, Tan 3663. Tan 6312, depois da rolagem do bus Gatã, a Lima, 3070. Ah, pausa Airbus ali, mantém 6312. Salvador Ground, American 980, standing by for clearance. Standing by, American 980. Tan 3663, decolando 23, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Mike Echo Delta, chame torre 1895. Torre 285. Salvador, Tan 3663, passa 2000 para o 340, na saída da El, Leda. Tan 3663, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 340. Atenção, 340, Tan 3663. Grau 109. Tirar uma para ele, tá bom, passará, aí tá bom. Já tá botando a Mike Echo Delta. Se na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, voa no meio, 05, boa. Na E6312, livre decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 109. Livre decolagem, 10, chanel 63, 12. Itapuã, Mike Echo Delta. Echo Delta está presente, está autorizado cruzamento final da 10, reporte final da 17. Mike Echo Delta. Autorizado cruzamento para final da 10, circuito então pela direita, passará final da 17, papapá, Mike Echo Delta. O 345 Lima, tem cabeceiro no zero. E 5345 é Lima, vem cabeceiro no zero. Gente, quando pronto, repórter. Chama 6312, decola 225, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Obrigado, por favor. Salvador, Chama 6312, decolado, passa 1400. Chama 6312, contato radar, saída PUCA, submantém nível de voo 350. 350, possível a PUCA, ou Jamo? Chama 6312, autorizado PUCA. Já tô pouco, 6312. 5345 está autorizado o ingresso na China e vai taxiar pela pista. Livra na Delta, chamando o Paulinho no 21.9. Dan 3304, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Papá, Mike, Charlie, Juliette, prossiga. Papá, Mike, Charlie, Juliette, ciente. Mantenha as condições visuais nos corredores. Ajuste em Salvador 10104. Confirme, está mantendo 510? Ciente. Papá, Mike, Charlie, Juliette, reposte no farol da base. De pouso pistão no 7, vento 1-1-0 grau 099. De pouso no 7, papá, Mike, Eco Delta. Visado até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio, Indy Alpha, no ponto de espera vai chamar a torre 1-1-8-95, o ajuste no 0-1-4 agora. Vento, pátio. E aí, Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre 1895, hoje está de 14, 22. Mas a liberação da pista vai ser autorizada sobre a colagem Pelicano 3 agora. Gente, livrando, chame o Paulo 121, decimal 9, trip 5345. Vamos. 5345, chamou o Paulo. Taxi via Alfa, aquilo para a parte 3. Quando lá, atende o sinalizador. Vou funcionar a frequência livre. Trip 5414, aciona a indicação. Salvador, trip 5221, ponto de cara da 1-0. Trip 5221 na Lima, tem que ser no 0. Lima, cena 10, 221. Trip 5414, contato radar 68 milhas sudoeste do Rio de Salvador. Autorizada a chegada a Mari para descida. Reporte pronto para a descida. Entre 35414. Então, 3663, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, obrigado. Solo Web 6729, posição 2, acionamento pushback. Objeto 6729, coordena que equipe de solo reporta pro táxi. Autorizado, reporta pro táxi do 6729. Tô ligando 193, mantendo 1000 pés no corredor forte, ajuste em Salvador 10014. Corredor forte, ajustado 10014, aplicando 3. Dois dois um, informe o tráfego em sua direita após a decolagem, mantendo no meu país, não vai interferir via nível de decolagem da 10, vento 10 graus, 109. Sim, decolagem, para 3522. Oceano é 6312, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545-2685, Oceanair 61, no, correção 6312. Send by the copper, Oceanair 6311. Send by the copper. Controle 1201, decola 23, controle 10.8. 1201, Salvador, muito bom dia. 3521, decola. 3521, contato radar, saída árvore, submantendo nível de voo 200, cumprindo as restrições. 200, vai cumprir as restrições. 3521. Paulo Web 6729, está pronto para o táxi. Bom, ontem um a bordo, 357, alterna Galeão. 6729, está autorizado o táxi via Índia, um ponto de espera da 10, chama a torre em 11895, o ajuste 10014, poderia confirmar pessoas a bordo? 1-1, 1014, ele via Índia, ponto de espera 295, 6729. Ciente, grata, bom voo. 9, posição 09, pushback, acionamento 9. 3859, autorizado para o Chiveco, somente um pronto táxi. Semana tarde, 59. 14, desse nível de voo 050. Magnanity, eu clear at Recife, flight level 350, via Upper Whisky 58, runway 10, after departure, turn left, Fuka departure and Raju transition, call code 5456, Salvador approach control 120.8. American 980, please, flight number 350, off of which 58, depart 10, turn left, Fuka transit, to Rakadu, Alpha 5456120. American 980, we're back with correct report, right to tech, report right for startup and push. Chennai 6311, ready to copy. Ready to copy, Chennai 6311. Clear Guarulhos, flight level 360. Via Upper Whiskey, Upper Zulu 16, runway 10, dial departure and delay the transition, and then bridge position. Flight level correction, call code 54543, Salvador approach control 120.8. We're clear 360 to Guarulhos, via Upper Zulu 16, departing from runway 10, dial leader. After the other direction, we call code 5443 and control 208, Chennai 6311. Chennai 6311, read back is correct, report for setup and push. We'll call for the Pelicano 1-3, confirme por quantas milhas irá se afastar de Salvador? Ciente, reporte livre na CTR, Pelicano 1-3. Você já aplicando 3? É 6729, decolando aos 39, controle 120, décimo 8. 08, Maria. Salva 360, Madael, 6729, possibilidade valida? Aplicando 1-3 na escolha do controle. E meu tempo de voo? Ciente, Pelicano 1-3. Controle copiou, 6729. Web 6729, mantém o perfil de saída. Mantém, 6729. Tem posição, American 982. Open. Para o táxi, San 3859, o POB de 146, autonomia de 4 horas e 30 e Campinas alternado 3859. Autorizado o táxi até a ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Indy Alpha, ponto de espera Torre 1, 18195, ajuste na 04, bom voo, TAN 3859. Pátio Indy Alpha, ponto de espera Torre 1895, TAN 3859. American 980, coordination for ground staff report, ready to taxi. American 980, affirmative, we're ready to taxi, push back and start in. Taxi, Dallas 1-9-6. Trip 5-4-1-4, após etapa, desça para 2.000 pés, ajusta no 0-1-4. Autorizada final ILS, após estabilizado. 1.014, descendo para 2.000 pés, após etapa, do trip 5-4-1-4. Shut up.